Luzia, dragos auscultadores, sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Conversesco Aleatoresco. Comigo, Carlos Bonapartesco, com Nonesco Miguelesco e com Joaquinzinho Pereiresco. Não sou Esco. Esco não. Sou este. Exato, este quinzinho, este noninho. Vocês sabem como é que se diz cego em romeno? Como é? Já não disseste? Vesco. Quê? Não percebi. Vesco. É vesgo. Estou a brincar, não se diz nada. Como é que pensava para fazer uma piada? Então, como é que se diz? Orbe. Pode ser de duas formas. Orbe, que é cego, ou nevasator, que é invisual. Urbi et orbi. Não é? Parece um bocado. Ora bem, o Nuno Miguel está aqui para a emissão 78 de Conversas Aleatórias. Só o Nuno Miguel é que está, os outros não estão. Eu não sou. Para terça-feira, 18 de abril de 2017, gravado no dia anterior, 17 de abril, segunda-feira. O Joaquim Pereira, como é que se encontra? Eu encontro-me bem, felizmente. Já acabou a Páscoa. Olha, é das poucas vezes que ele está a dizer que mais ou menos, aí vai estar andando, vai Sim, estar não está sei o lá. quê. Hoje está bem, pronto. Eu, Foi a depois Páscoa. A de Páscoa é uma mudança, eu acho que também passagem como menos para o. histórico. A Páscoa pôs-me bem. Muito bem. Porque eu estava muito mal. E a Páscoa pôs-me. Sabe, Páscoa quer dizer passagem, não é? Sobretudo isso. Portanto, é uma passagem para uma vida melhor a sua. E o A Carlos, está bom? Páscoa é uma passagem para outra margem. O Carlos também está bom. Está a falar romeno, está bom. Eu estou também. Não, para mim, o que é mais histórico não é eu falar romeno, é o Nuno fazendo perguntas sobre a Roménia. Exato. Isso é que é histórico. Fica a saudação habitual para os amigos ouvintes, mas hoje uma especial para o ouvinte Lúcia, que se estreia na web neste programa, ficou interessada numa conversa comigo no outro dia, e portanto, creio que é neste programa que está a fazer a sua estreia quando ouvir o. Como é que se diz? Pá. Um programa. Conversa-se, qual é a torre? Não, como é que se diz? É podcast, é link, é. Ah, o podcast. O podcast. Ouviu o quinzinho? Ora diga, podcast. Put. Não, continua. Não é put, é podcast. Put. Pode. Pode. Ai, pode, Kate. Não, não é. Pronto, vamos passar por aí. É melhor. Eu falo mal português, quanto mais pedir com Com os estrangeiro ingleses, inglês. anglicismos. Um dia quero ouvi-lo falar romeno. A mim? Sim. Olha, Estou a a brincar Petrescu. que eu diga. Estou a Bucareste. Passei, não foi muitas horas, mas passei uns bocados a tentar perceber o que é que dizia na televisão Romeno. romena. A Eu TV. me lembrei que barra. Já agora, só por curiosidade, como é que tu disseste? O nome Eu do estou a clube? Bucuresti. Não. Stoia, não é? Não é Stoia. Isso é uma coisa que não percebo, onde é que a comunicação se foi buscar o Stoia? Eu vi tu a dizer Stoia. Não é? Eu, para mim, digo Stewa. Stewa. Stewa. Stewa. Assim, é Stewa, pronto, porque eu Stewa. tenho lá o coisinho no S. Aquilo é Stewa, Stewa Bucuresti. de Bucureste. Mas Bucureste. eu ouvi, e quando eu não sabia o romeno, pensava que era assim, mas não era. Ouvi na Eurosport Mas é história. dizer Stoia, mas tipo, e na RTP depois É também isso que eu tenho ouvido muitas Stoia, Stoia de Bucareste, Stoia de Bucareste. Ainda que diga Bucareste para dizer que sabe, mas Stoia, eu. Então, como é que se diz? Stewa. Estela. É. Sem querer, o Carlos Bonaparte. E sem querer falou o primeiro. Ah, toma, sim. Sem querer, o Carlos Bonaparte deu o introito, a introdução e o prefácio para os três primeiros tópicos de hoje. Hoje vamos andar à volta de registros, frases, Não palavra tinha um nova, plano à frente, a sério que não tinha. palavra nova, recordação e efeméride. E os três primeiros é para estar aqui a mandar vir e a criticar Ah, que jornalistas. fixe! Jornalistas. Vamos cascar os Coisa que nunca jornalistas. fizemos aqui. É uma estreia neste programa. Eu nunca fiz isso. Vamos cascar os Então vai ser hoje. jornalistas. Vamos embora. A Ora! Páscoa mudou isto tudo. Deixa-me só buscar a minha bengala, que é para ser com mais força. Exato. Aí eu tenho ali uma no carro, queres? Ora, o que acontece? A minha é branca, é a mais fixe. Na semana passada, acho que foi na quarta, quer dizer, já na manhã seguinte, ou ao almoço seguinte, ficou famoso o cântico do Chupé-Dragões. Lá que do Futebol Clube do Porto, no Porto Benfica, dando bom, acho que foi na quarta. Foi na quarta. Foi na quarta à noite. A dizer, ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse o Benfica, ou seja, estava a desejar a morte toda a equipa e comitiva e diretores do Benfica, iam morrer todos. Isso já sabe que é. Não é novidade, não. Mas precisamente por não ser novidade, é que eu estou aqui a desancar no jornalismo. Eu não ando no mundo jornalístico, não sou profissional disso já há um tempo, portanto não ando a pesquisar o que anda-se a dizer no, nas coisas do desporto, neste caso foi do handball, mas no desporto no geral, no clube, Futebol Clube do Porto, não ando a pesquisar como é que andam, não diria as tendências, mas os assuntos, os comentários dos adeptos na internet, mais concretamente na rede social chamada Twitter, eu não ando em nada disso. Mas já foi para aí há 3 semanas, ou sei lá, um mês, se calhar se eu te tiver a dizer um mês, que eu já vi este cântico espalhado por adeptos do Porto na internet. Entre a rede Twitter, o Carlos percebe melhor o que eu estou a dizer, e entre Super Dragões e não Super Dragões, há muito tempo que... Há muito tempo, pronto, neste caso jornalístico, 3 semanas ou um mês é muito tempo. E só agora, ai que é o fim do mundo, sei que é, claro, esse, que foi mais visível. Essa que é a diferença, é que até aí foi dentro do círculo dos Super Dragões. Não, não foi dentro do círculo que eu vi, eu posso chamar à frente no computador. Sim, entre adeptos, nas redes sociais, ali foi num estádio... Num pavilhão. Ok, pronto, num polidesportivo, ou como é que se passa a chamar aquilo, ali acho que era um polidesportivo, uma demonstração pública, sim, mas... é que essa é a questão, porque nas redes sociais hoje em dia diz-se muita coisa. Agora, eu sei, mas falou-se daquilo como se fosse uma grande novidade, e também não sei, para aqueles tempo que eles andam com aquilo há semanas. Mas é uma grande novidade, porque nunca se tinha visto, nunca se destas, também é verdade que não, acidentes aéreos não há todos os dias, felizmente. Embora hoje, por acaso, ontem tivemos um, e aqui em Portugal, aliás, sim, que vitimou pelo menos 5 pessoas, mortalmente, mas o avião da Chapecoense, que foi assim que foi conhecido, digamos que foi uma coisa, não é, que chocou. E como é que um clube consegue, menos de 137 dias depois, fazer uma piada sobre isso? Não é um clube, já está. Agora vou criticar o Carlos. Um clube. Os adeptos. Quis dizer, são os adeptos do clube. Sabes quem é? É claque legalizada. Não é o clube. Não é, não é o clube, ainda tem logo o comunicado a seguir a dizer não tem nada a ver com isso. Então, pois, mas são eles. Se é verdade ou não, mas são, é o comunicado. Exatamente. Porque no fundo são eles que lhes pagam. Mas pronto, vá, ficou bem. O Sporting ainda fez pior. É claque. É claque, mas a claque tem fundos do clube. É a mesma coisa que uma instituição ter fundos ou ter apoio de outra empresa. Mas eu percebo isso. Mas a claque não é sancionada. A claque não é sancionada por aquilo que fez. Não é? Se uma instituição não se portar bem, a sua fornecedora de dinheiro tem que ser sancionada de alguma maneira. A claque do Porto não é sancionada. E eu sei que não é só por este caso, é por outros imensos que já sucederam antes. Como, por exemplo, aquele caso dos bilhetes, para quem não sabe, os adeptos do Porto foram andar a comprar bilhetes nas casas do Benfica, a falsificar, ou seja, a fingir que era sócio para poder comprar um bilhete quando no fundo era para o Porto, ou então a pedir a sócios do Benfica que lhes dessem, comprassem os bilhetes por eles, e depois ainda o Fernando Madureira vai dizer, a polícia que resolva, não é? Nós queremos um problema que os uns outros têm que resolver. E o clube, a claque não foi sancionada por isto. Está bem, mas não é o clube, pronto. Faz. Pode, sim, dizer que o clube devia controlar ou até expulsá-los. Repara, mas se eu de repente, eu e tu andarmos à pancada, e se tu me mandares para o hospital e eu morrer, por exemplo, foste tu quem me bateu. Mas o Joaquim, ao não fazer nada, é cúmplice. E, portanto, está também envolvido, participou de alguma forma nesse crime. O que é que acontece? O Futebol Clube do Porto, ao não tomar uma atitude, ao não ter uma postura ativa sobre uma série de acontecimentos, até referentes a esta época, porque recordemos que o Moreira não ficou lesionado, por sorte, porque o petardo caiu, mas ele não ficou... E atenção que o António Lopes já teve problemas de audição por causa disso. Portanto, esta brincadeira dos petardos não é tão inofensiva quanto aparentemente parece. Mas isto para dizer que esta conduta de ter alguma violência, e isto até também é resultado de outras coisas, mas não interessa. O que eu quero dizer é, ao não ter uma postura ativa sancionatória, está a ser cúmplice de uma conduta que é tudo menos desportiva. Quinzinho, está tudo no sítio. Tudo de novo. Eu, como já passamos a Páscoa e a minha alma ainda está pura, eu não me pronuncio, não quero voltar aos meus velhos tempos. Frato, velhos tempos. Até já fala de um antes de Cristo e depois de Cristo. Para o Quinzinho, a Páscoa é o antes de Cristo e depois. Infelizmente, isto dos desportos, entre aspas, porque não é desporto nem é nada, isto é uma negociata tanto para uns como para outros, que eu já nem sou Benfica, nem sou Porto, sou contra todos. É uma miséria. E acabou. O Joaquim entrou no Novo Testamento, deixou o Antigo Testamento Agora a para trás. minha música é. Ai, que saudades! Quando Joaquim Pereira faz uma crítica. Quando Joaquim Pereira faz uma crítica. A frase da semana também foi na quarta à noite. Infelizmente para mim, o Bayern Munique perdeu em casa com o Real Madrid. Bom, o Ah, Ronaldo foi? foi. O Cristiano Ronaldo marcou dois golos, chegou aos 100 em competições europeias ou não em campeões. Ou é mesmo. Acho que ele É, não jogou vamos na ver. Taça UEFA, se calhar. Pronto, não Pois, sei. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode ter jogado pelo Sporting. Sim. Melhor suporte. Ah, peste, O sim. Cristiano Ronaldo chegou aos 100 golos na UEFA, em clubes. E no dia seguinte estava a passar em emissoras portuguesas de informação e não só, na rádio, ele a dizer: sim, estou feliz, ganhamos e cheguei aos 100 golos, era uma meta e cheguei a essa meta. Ah, metas não há, metas eu não tenho, eu quero é continuar a jogar, não sei quanto. O que é que aconteceu? Ele primeiro estava a falar do número 100 golos e a seguir, digo eu porque não ouvi a pergunta, estava a falar de qual era o seu, sei lá, o seu objetivo para aquele fim de semana ou para o resto da época ou o que é que queria fazer no jogo da segunda mão em casa com o Bayern, ou uma coisa assim. Qual é aqui o desancamento no jornalista? É que ao fazer o corte ou fazer a peça para a rádio, meteu aquela frase seguida: eu não tenho meta, ah, metas não há, e a pessoa fica confusa. Eu estava a conduzir e eu vi aquilo. Era uma meta que eu tinha e metas não há, então chegou uma meta e metas não há. É o corte mal feito. Velho, Ou é preguiça, ou distração, mas há muitos desses. Aqui foi óbvio por causa de. infelizmente, E o que é que eu já estava a dizer? Esse Ronaldo é mesmo burro, pá. Deu meta e metas não há, mas depois eu pensei, bem, ele estava a falar, porque nota-se que há um corte. Ele estava a falar de dois assuntos distintos. Faz favor. oh, esta humanidade está vivendo à custa de grandes acontecimentos, de misérias, isto e aquilo, misérias morais, não é? Misérias sociais. Nós já não falámos das guerras, nem nada. Olha o que quer ver. Aí aquele disse isto, aquele disse aquilo. E o jornalismo, revisteiros e essa seita toda, para chamarem a atenção e avivarem as histórias, pegam nas capas e nas coisas, pac, um palavrão que o outro disse, que no contexto não tem nada a ver. As pessoas, epá, o fulaninho assim, o fulaninho assim. Começa ali logo uma história. Quer dizer, são muito mal aproveitados os dotes, se alguns os têm, de fazer jornalismo. Claro que isto foi um toque mínimo, mas isto é um Deste exemplo. Joaquim Pereira eu já gosto mais. Isto foi um exemplozinho do que pode acontecer quando o jornalismo não é bem feito, porque é o que se manda cá para fora, no fundo, é o que o jornalista edita, a não ser quando é diretos, o que o jornalista edita e monta. Isto foi um exemplozinho. E eu próprio estava a conduzir e estava a pensar: este Ronaldo é mesmo analfabeto. Está a dizer, Claro. foi uma meta que eu consegui, há metas não há, mas quem ouviu aquilo e não percebe o suficiente a nível sonoro, a nível técnico de rádio, não percebe que houve ali um corte, já estava a gozar com ele, mas isto foi um pormenorzinho. Numa escala maior, uma alteração Eu do chego. discurso, da sequência, pode logo Epá, alterar a ideia que a pessoa fica uma do palavra ali. Eu dou-vos um exemplo. Há uns tempos, houve um senador qualquer. E até a notícia saiu que, no fundo, o senador era contra uma lei, aquela lei que integrava as pessoas com deficiência no ensino escolar dos Estados Unidos. Bem, aquilo correu muita tinta, ei, não sei o quê, foi muita tinta nos comentários. Falou-se muita coisa, ei, o desgraçado do Trump, que eu por acaso agora não tenho visto ninguém criticar, muita coisa, desgraçado do Trump, bandido do Trump. Lá no fundozinho da notícia diz. No congresso realizado no dia 12 de maio do ano 2000, mas ao princípio não diz isso, diz que é relata como se fosse um Sim, acontecimento trouxe-me para atual. o atual. E é uma coisa de há 17 anos. Pois, na altura 16. O jornalista consegue alterar até a visão que a sociedade, muitas pessoas têm de alguém mais público, uma figura pública. Bom, para fechar, mais um pormenorzinho, mas eu há pouco tempo tivemos aqui a falar, há poucas emissões, tivemos a falar dos erros constantes da língua portuguesa que que se ouvem, inclusive na comunicação social, mas também em conversa aqui na rua. Principalmente na rua. Eu que... Sim, mas na comunicação social, às vezes é mais atento. Já nem é, já nem falo. Porque a rua é povo e o povo fala conforme o que sabe. O registro. O registro foi também radiofónico. No dia a seguir, portanto, também na quinta-feira, no dia a seguir ao Porto Benfica, dando bola, em que um jornalista, já não sei de que rádio, disse, em um pleno noticiário, já não sei qual foi a hora, mas acho que foi às 2 da tarde, não interessa. A Claque Super Dragões já emitiu um comunicado a indicar e a garantir que não volta a repetir o cântico de ontem. Não é não volta a repetir, é não volta a cantar, ou não volta a entoar, ou não repete, porque se não volta a repetir era sinal que já tinha repetido. Já tinha. Não é verdade? Exatamente. Então devia ser não volta a repetir, porque repetir é fazer duas vezes, tornar a fazer. Portanto, este trocadilho, o caso de maior parte, estão cada vez mais elevados. Eu até, a minha cabeça não consegue atingir às vezes o patamar e o alcance das pessoas. Vocês sabem, por exemplo, o que é o Gresso? O Gresso, sim. É antes do regresso. Não é nada. É a marca de leites. Exatamente. Faz a ver com o meu sei. Mas o regresso são dois leites. Exatamente. Ah, o regresso é repetir o regresso. O leite da vaca e o leite da cabra. E do Nuno. Bem, agora... A palavra nova, que não é nova, porque a palavra é água. Neste caso, águas. É o que acabaste de meter. Mas, há muito tempo, estamos a falar de muitos séculos e alguns milénios até, e até se misturar aqui uma criança. Pois é, mas... e até metemos aqui uma passagem da Bíblia pelo meio. Porque há muita gente que não sabe que, bem, para muitos pescadores, ainda hoje isso ainda hoje acontece. A água era o sinónimo de mal. As águas. As águas eram o sinónimo do. Não era do fim do mundo, mas do maior mal que havia na terra. Se for águas das pedras. E eu fiquei a perceber. Não é, não é permitido fazer anúncios. Águas das Pedras não é... Não é melhor, quer dizer, é mais ou menos. Pois, ficou o nome associado à pedra, já percebi. Bom, águas, mal. Sinónimo de mal. E porquê? Fiquei a perceber o contexto, muito bem. Contexto até cultural e histórico da altura. Ora, na altura, não se sabia, por exemplo, que a Terra era redonda, ou que andava ao lado do Sol, e porque estamos a falar da... Porquê que eles tinham medo? Porque... Uma pessoa olha para o horizonte e não via nada para baixo. Sim. E então a Terra acabava ali. Não é bem isso. Mas... A explicação que eu ouvi, não estou a dizer que seja 100% correta e 100% fiável. O que eu estou a dizer é que tinha-se a ideia na altura, para a grande maioria das pessoas, que a Terra era apenas uma placa. Exato. Que separava dois abismos. Para cima, que era o céu, que não se via mais, ou seja, quando se morresse ia-se para ali, ou seja, para cima era o abismo bom. Abismo, que não é um abismo, é um levantar. Está a perceber? É algo superior. Os moros usam o levante. É o levante. Para subir. E o abismo por baixo da placa, que era a terra, era as águas, lá está, porque depois da terra havia-se a água. E aqui, na altura, não se falava em fundo do mar. Porque hoje nós dizemos o fundo do mar, tem lá areia, tem peixe, não sei o quê, que já havia na televisão. Na altura, fundo do mar para eles não havia. Era uma coisa, era o fundo, era mesmo o maior mal que... Era, lá está, a própria palavra, o fundo, era o abismo sem volta. E por isso é que, e agora entra a passagem da Bíblia, e é curioso, a pessoa está sempre a aprender, ao tempo que se ouve, aqui o quinzinho, não entra em igrejas, mas tem cultura geral suficiente na sua cabeça e no seu computador, no seu computador mental, para saber que Jesus disse aos apóstolos, vamos ser pescadores de pessoas, ou seja, resgatar as pessoas. E porquê o pescador? Pesca, pescar pessoas. Pesca é na água, era no mar, ou num lago, por exemplo, na Galileia. Ou seja, era tirar as pessoas das profundezas, daí o pescador de pessoas. Do mal. Exatamente, tirar as pessoas do mal. Vamos... Eu sei. Exato. Eu sei muito. Vamos. E é muito humilde. Vamos pescar. Vamos pescar as pessoas para tirá-las das águas. Não, claro que as pessoas não andavam no meio da água, mas a ideia é essa. E é curioso perceber isso. As águas, sinónimo de mal, era por causa disso. Eu tenho uma especial preferência por pescar legumes. Legumes e outras, sei lá, especiarias e coisas do género. Eu... E agora é preciso perguntar porquê. Por alguma Mas eu não o deixo, eu não vou procurar. Então, tá, daqui a 10 minutos pergunto. Por alguma razão, há duas numa dessas. Porque realmente, com quem ele começou a andar, o Pedro era pescador e havia muito. O que é que se fazia na altura? Ou era pescador? Ou era agrário? Sim. Mas agrários eles não tinham, andavam metidos no mal. No mar mal, exato. Na água. Mar morto. Sim. E aproveitou-se, portanto, pescadores na realidade, pescadores de almas tirados do mal. Tentar tirá-las das profundezas e da. Do abismo em que viviam. Diz lá, Carlos, no Gomes. Há duas coisas que eu gosto, especialmente duas coisas que eu gosto de pescar. Uma delas é, eu gosto muito de pescar couve. Faz-me uma música dos Blasted Mechanism. Carcov, pronto. E eu até pescar alho. Carcovia é lá na praça, aquelas coisas... Cracóvia, Polónia. Mas eu não sei, é Carcovia. Não é Carcov, Cracóvia. Ah, filho, eu não percebo nada. Ah, pois, é, não, tem que ter. Não, e a segunda é isso, é pescar alho. É coisa também que eu gosto, é pescar alho e pescar couve. Não sei nada de jeito, não queres, não queres pescar. Olhem bem, depois eu registro frases e palavras, a recordação. Sim, fecha, vou dizer. Já não repito mais vezes. Já não repito, não, já não digo mais. Já não... Está bem, está certo. Isso é muito estranho. Eu, sim, eu repito. Eu não repito que vou pescar alho. Eu não repito. É estranho, percebes? E eu vou-te contratar para a Playboy TV. Para, não, TV não, para a Rádio Playboy, para tu ires para lá dizer essas coisas e aqui ser coisas sérias. Porque nós dois estamos quase a ir embora. Eu estou vermelho. Exato. Não é por ser benfiquista. Ah, eu é estou benfiquista. Vermelho desta impudidade. Bem, isso podia ser palavra nova também. Recordação. Está relacionado já aqui com o antes de Cristo e depois de Cristo, pouquinhozinho da Páscoa. Mas está mais relacionado com os dias de hoje, os dias que corremos, atravessamos nesta passagem efêmera pelo universo, que tem a ver com o comércio. Ora, e não só, também com o desporto, e ao bocado falamos em futebol indiretamente. É que, por exemplo, na sexta-feira, foi Sexta-feira Santa, para muitos católicos que sabem o que fazem, além de ser feriado para toda a gente, pronto, além de ser feriado nacional, aqui e em muitos outros países, sobretudo ali. A partir das 3 da tarde é uma altura de silêncio, de meditação e tal, porque dizem, seguindo as Escrituras, calculam-se que foi essa hora que Jesus morreu na cruz. No entanto, sendo feriado, basta andar pelas ruas de Gaia ou do Porto, que é o que nos rodeia aqui, é só lojas abertas e pessoas a fazer compras, e estão turistas no fundo, uns espanhóis também não, a andar aí nas compras. E se comentarmos eventualmente... Ah, e no mesmo dia, sexta-feira, foi como se fosse um sábado normal no campeonato de futebol. Ou sábado ou domingo. Porque houve jogo tarde, houve jogo ao fim da tarde, houve jogo à noite. Foi um dia normal. Foi um dia de jogos naquele dia. Então, imaginemos que eu era uma pessoa, que não sou, não é? Mas imaginemos que eu questionava o presidente da Liga de Futebol ou o senhor da padaria da linha da frente. Então, você num feriado e em que... supostamente, é mais meditação e silêncio para muita gente. Que portuguesa é também. Eu, que é, nós somos um país laico, eu faço o que quiser. É feriado, mas eu posso trabalhar. Está muito certo. Chega a domingo, não há jogos, quase tudo fechado. Então, porquê que hoje não há jogos, não é um domingo como os outros? Ah, porque é o dia da Páscoa, é o dia do Nosso Senhor. Então, agora já não é país laico. Olha, já interessa a religião. Eu não quero entrar por aí para entrar no Velho Evangelho, como tu disseste há bocado. Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Se vamos entrar por aí, este mundo não é só na Páscoa e na coisa. Está bem, mas estamos a falar nesse caso concreto. É muito curioso. Sexta-feira, não interessa. Acho interessante. O que é que se interessa? Domingo, Páscoa. Ai, não. É para estar com a família, porque é o dia do Nosso Senhor, a ressurreição. E tem outro. Aí agora já não é um país laico. Tem outro. Nem jogos há. Se tu fores patrão, isto é um dia com outro. Hoje tens de trabalhar, que é para ele ganhar mais dinheiro. Mas se fores empregado, ok. E trabalhar, Isto é feriado, isto é o dia santo, não se deve ir trabalhar. Mas vai para os centros comerciais pôr as pessoas lá a trabalhar. Isso também é verdade. Mas está a ser assim, cliente, está a ajudar a casa. Mas é assim, há uma diferença entre a Sexta-feira Santa e o dia de Páscoa. Claro, são duas épocas, duas. São dois momentos distintos, mas há uma diferença. E que tem a ver com o seguinte, sábado também é o sábado da Aleluia e não é feriado, mas também é um sábado, é um dia diferente. Mas isto, ou seja, neste fim de semana, por exemplo, não haveria jogos. Mas, por exemplo, o que é que acontece? Acontece que neste dia, no dia de domingo, da Páscoa, a quantidade de pessoas que vai ao futebol, neste caso específico, é muito menor, porque vão aliar a data específica com as habituais reuniões familiares, que neste caso se vão estender por dois motivos. Porque no domingo já houve tempo para quem sexta-feira de manhã saiu ou à tarde chegasse ao seu destino, e porque a segunda-feira de Páscoa não é feriado, mas quase. Dá-se muita tolerância, muitos patrões dão tolerância, e até à Câmara já achou que também dão a tolerância, mais para o interior, mas dão a tolerância. Aí dão? Muitos dão, sim. E quem não dá, as pessoas fazem feriado. Então, aqui principalmente nas grandes cidades, porque é que é tudo a querer os fins de semana prolongados? Para ir à Santa Terrinha, visitar a família, sim, mas cá está. As seja, greves e tudo fazem-se. Não é à segunda, à terça e à quarta. É à sexta. Já está o antigamente a funcionar, já está a mudar de assunto. Mas, por isso, ou seja, para esse pessoal, há vários fazer isto, fazes aquilo. Mas se for obrigado a ele, isto é. Cada um puxa a brasa à sua sardinha e escolha melhor. Mas por isso é que eu digo, há muita gente, por exemplo, que não vai viajar na sexta-feira à noite porque vai ver o jogo, ou sexta-feira à tarde porque vai ver o jogo, mas por também sabia, porque podia pegar no carro de manhã, no sábado de manhã e ir. Domingo é o dia em que a pessoa está no seu destino. Por essa situação é que no domingo de Páscoa não há jogos. Então vamos esquecer o comércio, vamos falar do português comum. Domingo Páscoa é um dia santo onde é de reunir a família. Eles sabem porquê? Não sabem. Porque se soubessem, na sexta-feira também não andavam a passear ou nas compras ou a andar em estrada. Concordo contigo, mas eu estou pegando na questão desportiva, por exemplo. Mas, eu dei o exemplo porque reparei que sexta houve muitos jogos. Podia estar a falar de outra coisa qualquer, podia estar a falar de comer. As pessoas não ligam. Ora, para. Mas para mim, sábado foi sábado da Aleluia. Para mim também, pô. Não, bem um trocadilho assim. Aleluia! Até que enfim que o Porto perdeu o ponto, se o Benfica não perdeu. Sabes o que é quer dizer aleluia? Sei, é voltar à vida. Não, estás a ver como então, é ao senhor Romero. Tive que ir para a Roménia perguntar a ver se ele sabe o que é quer dizer. Se calhar também há aleluia na Roménia. Não sei, alelo. Alelo. O aleluia. Pois, sim. Ih, mas não foi. Pois. Ficou em casa a fazer o feriado. Aleluia. Que são duas palavras lá no hebraico. Quer dizer, sim. Louvar o senhor. Louvai o senhor. Não tem nada a ver. Seja pelo que for, mas o Porto perdeu pontos, significa não perdeu, isso é que interessa. Em maio há muitos aleluias. E neste caso há que. Tu vais ao campo só vês aleluias. É uma planta. Olha, vamos mudar de assunto para ir embora. E neste caso há um senhor. Neste caso há um senhor para o qual dirige uma aleluia, que é o Pedro Santos, que foi o gajo que marcou o golo do Braga aos 6 minutos. É um senhor! Para fechar, vamos puxar pelas cabeças e pela memória histórica. E até pessoal, um gosto pessoal, porque neste dia 18 de Abril é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos. E eu vou-vos perguntar, finalmente espero que digam alguma coisa em condições, qual é o monumento, sítio histórico que vos vem logo à memória ou que gostam mais de visitar em Portugal? A Ribeira. Rua da Costa. De Gaia. É o meu monumento. Não dizem nada de jeito. Ribeira de Gaia, Rua da Costa, o que é isso? Eu, felizmente. Já esteve em tantos sítios e vai escolher a Ribeira de Gaia. Precisamente por estar em tantos sítios, que eu não sei se é em Évora, não sei se é alguns dos... Pronto, diga três. Já não digo só o Montserrat em Sintra, o Castelo dos Mouros também em Sintra. Então posso ter três também? A Torre de Belém, os Jerónimos. Epá, nunca mais parava. Não tenho um, são tantos que eu já... Então vamos fazer um programa só sobre isso. Então posso dizer três também? Há aqui um que eu não sei dizer o nome, aqui eu fui realmente pequenino, mas aquilo tinha instrumentos musicais, tinha punha-me no fundo com a história da música. E era aqui no Porto, se calhar, ter, ter alguma exposição no Serralves, não sei. Mas eu gostei muito daquilo, porque eles permitiam que eu pudesse tocar nas coisas, sentir como é que eram os instrumentos e não sei o quê, pronto. É, quando era, quando tinha lá um piano, que até dava para tocar... Mas tem nome isso? Assim, eu era muito pequenino, foi numa visita escolar, é provável que aquilo até fosse no Museu Serralves, por isso eu vou apontar o Museu Serralves como um que, se eu não estive lá, gostaria de ir lá. Outro que eu também gostaria de ir pela história daquilo, que era o Templo de Diana, em Évora. Já esteve lá, aqui em Quinzinho. E, okay. outro onde eu fui, que eu gostei muito, foi o Palácio da Vila, em Sintra também. Olha, gostei as panelas, ver os tachos lá na cozinha. Isso é bonito, estive no Pátio de Diana, que foi um espacinho muito bonito cá fora. Cá fora, aquilo é enorme. Depois tem aquelas cúpulas, aquilo é, que era muito engraçado. Porque aquilo, por exemplo, estamos aqui a falar e o eco é este. E de repente também temos aquelas... Eu acho que é assim que se chama, cúpulas, e o eco duplica-se. Parece que entramos numa divisão muito mais ampla, mas não é. Só que faz muito mais eco para cima. É uma coisa muito engraçada. E depois, aquilo tinha lá... Mas estás a falar do Palácio de Sintra, ou de cá de baixo? Vila. Não sei, é o Palácio da Vila. Não é o da Pera. É o que tem até as construções, ainda tem vestígios da construção manuelina. É o Palácio da Vila, o Palácio da Pera não tem isso. O Palácio da Pera não. Não. Por isso, mas o Palácio da Vila eu gostei muito e gostaria de estar de lá voltar. E espero realmente um dia lá voltar. Eu acho um sítio especial que é a Universidade de Coimbra, ali a zona da Cabra. Sim. Mas talvez, não estou a dizer que é o mais bonito ou que me marcou mais, mas talvez por ser mais recente, sei, pronto, tem um ano e tal, a única visita que eu já fiz, já passei por lá dezenas ou centenas de vezes, cá fora, centenas, cá fora. Mas lá dentro só fui uma vez, foi para em dezembro de 2015, à Torre dos Coléricos. Fui pelas 91 escadas lá a subir aquilo e fui a outro espaço lá dentro. Fui lá em cima, mesmo ao pico da Torre dos Coléricos e gostei daquilo. Foi no Estilo também. É, pronto, ficou aqui sugestões culturais. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Nunca foi lá, dentro. A Torre dos Clérigos. Serralves. A Capela. A Torre dos Clérigos. Serralves já foi, dezenas de vezes. Aquela igreja pegada à Bolsa. Pegada à do Carmo, então se eu andei lá. Não, pegada à do Carmo, à Bolsa. Também já foi? Então, agora a Igreja dos Ossos. A Igreja dos Ossos. Isso em Évora também é outra coisa. Pegado ao Palácio da Bolsa, por trás. Sim. Eu também já fui a Jerónimo. Não me lembro. São Nicolau? Não, São Nicolau, é uma igreja lado. Pequenina. Então é uma outra igreja. Eu sei, aquela está atrás. Está quase sempre fechada. É do outro lado da rua. E aquele monumento chamado Largo na Maternidade? Ah, isso. É um monumento nacional. Exatamente. Cemitérios ingleses. Ora, tenho uma história para contar nisso em off. Ora, vamos embora. Para a semana 189. Aí, a gente tem que falar numa coisa que tem a ver com monumentos e Eurovisão. Eurovisão. Ainda falta. Migeia Capela Sistina. Não é? É Migeia Capela Sistina. Ah, mas é isso. Migeia Capela Sistina. Isto é uma música croata, ou que há uns anos. Eles a cantarem em croata pareciam que estavam a dizer Migeia Capela Sistina. Nunca foi. E não é Portugal. Isso é no Vaticano. Não é Portugal. Foi Miguel Ângelo que a pintou. Sei que o Vaticano é o mundo todo. Ele não a pintou. Ele pintou os frescos que estão no teto. Exato. Aprende. Tanta cultura. Aprende, aprende. Bom, aprenda, pois já me deu, aprenda. Aquele gajo, um gajo que eu encontrei, então faz, sou pintor, epa, quantos quadros já pintaste? Eu pinto paredes. É pintor. Ainda hoje fui pintor, estive a pintar paredes, azulejos. Vamos embora. Gostei muito. Para a semana a mais. Para a semana o 25 de Abril. Não sei se vai haver programa. Se vai o 15 que se vier, não sei qual vai ser o tema da emissão ao fim. É melhor não. É melhor não. Vocês põem-me uma mordaça. Exato. Põem-me uma mordaça. E não fala só o segundo pior dia da sua vida. Então até logo. Até logo. Tchau.